Fecheiro 34. Nesse dia, enquanto passeava por Alexandria, deveria sentir-me de bom humor, pois já não me via sem dinheiro, tendo comigo algumas moedas, graças aos fundos do meu pai. Com um pouco de dinheiro não havia limite para o que podia fazer em Alexandria. Em vez disso, dei por mim a andar em círculos. As palavras de Isidoro não paravam de ecoar na minha mente. Tinha de haver uma explicação absolutamente inocente, disse a mim mesmo. Antípatro passara a confiar em Isidoro e, como tal, revelara-lhe a sua verdadeira identidade. Tratava-se de uma escolha de Antípatro e eu não tinha nada a ver com isso. Então, por que continuara Isidoro a dirigir-se-lhe como exótico durante o jantar? Devido à presença da escrava, disse a mim mesmo. Sim, era isso. A mulher que servia ao jantar não devia ficar a saber quem era Antípatro. Então, por que não me revelara Antípatro a sua decisão de confiar ao nosso anfitrião a sua verdadeira identidade? Bem, Antípatro já tinha alguma idade e simplesmente esqueceu-se. Contudo, ao mesmo tempo que me ocorria tal pensamento, soube que era mentira. A mente de Antípatro estava tão clara como sempre e ele nunca fazia nada sem um propósito. Existia uma qualquer espécie de relacionamento entre ele e o nosso anfitrião e eu estava a ser mantido de fora disso. Porquê? Dei por mim no bairro de Rakotis, a zona mais velha da cidade. Rakotis tinha sido um povoamento no tempo de Homero. As suas ruas estreitas e serpenteantes eram mais antigas do que a grelha segundo a qual fora concebida a nova cidade de Alexandre. Com os seus edifícios em mau estado, covis de jogo e tabernas sórdidas, Rakotis recordava-me a Subura, em Roma. Ao passar por uma zona de Rakotis particularmente sombria, deparei-me com um edifício, claramente um bordel, a julgar pela atitude das mulheres nas janelas do piso superior, exibindo os seios e parecendo aborrecidas. Um homem emergiu da porta da frente. Olhou para um lado e para o outro, mas não reparou em mim. Reconheci-o de imediato, mas logo depois a dúvida instalou-se. Poderia aquele homem ser quem eu pensava que era? Tratava-se de um homem robusto e louro, com o cabelo bem aparado e vestido como um grego. Numa metrópole fervilhante como Alexandria, existiam inúmeros espécimes, exatamente como aquele. E, no entanto, algo no arrogante inclinar da cabeça e no aspecto truculento dos seus movimentos, quando se virou e afastou rapidamente, cerrando os punhos, me convenceu de que não era outro senão o assassino de Olímpia. Lembrei-me de tudo sobre ele. Encontrando-se atrás de mim no Templo de Zeus, partilhara em voz alta os seus sentimentos antirromanos. Mais tarde, ouvira-o a conversar com um conspirador desconhecido, um outro agente de Mitridates, na tenda do nosso anfitrião. No dia seguinte, usaram uma serpente para envenenar o cínico símio de Sidon e, na confusão que se seguira, desaparecera sem deixar rasto, não voltando a ser visto até agora. Os habitantes de Alexandria tinham um provérbio: fica por aqui tempo suficiente e todos os viajantes do mundo se cruzarão contigo. Parece que era verdade. Apressei o passo para o acompanhar. Mantendo o que esperava ser uma distância segura, segui o assassino. Ao que parece, tinha várias paragens para fazer, pois vi-o desaparecer por várias vezes no interior de edifícios ou casas particulares, ficar durante algum tempo e depois reaparecer parando sempre para espreitar, desconfiado, os dois lados da rua, antes de prosseguir. Tive de apelar a todas as habilidades que meu pai me ensinara para o seguir sem ser descoberto. O seu itinerário conduziu-me até à margem, a um cais, que parecia ser um local de embarque para trabalhadores que iam e vinham da Ilha de Faros. Foi o que presumi, tendo em conta o uniforme, um gorro justo e uma túnica verde escura, usado pelos passageiros que saíam de uma embarcação que acabava de encostar no cais. Tinham o olhar cansado, que seria de esperar em trabalhadores que terminam um longo turno, em contraste com o comportamento enérgico dos trabalhadores envergando trajes semelhantes que avançaram para tomar o seu lugar na embarcação. Havia uma casa da guarda junto à entrada do cais, mas o soldado que a devia ocupar encontrava-se a alguma distância de costas voltadas, conversando com uma rapariga que por ali passava. O assassino passou por ele e avançou em direção ao cais. Eu segui-o rapidamente. O homem atravessou uma porta estreita e penetrou numa estrutura comprida e baixa. Depois de alguma hesitação, segui-o. O interior estava repleto de tralha e apresentava-se escuro, iluminado apenas por algumas janelas altas. À medida que os meus olhos se adaptavam à penumbra, vi à minha volta diversos artigos náuticos, rolos de corda, pedaços de pranchas, remendos para as velas e por aí fora. Havia também uma pilha do que pareciam ser uniformes de trabalhadores, talvez roupas que precisassem de ser remendadas. De súbito, não muito longe, ouvi o assassino falar. O som da sua voz, há muito ouvida, mas nunca esquecida, gelou-me o sangue. A voz aproximou-se. O meu coração batia acelerado. Agachei-me e escondi-me o melhor que pude, atrás de uma pilha de cordas enroladas. O assassino avançou na minha direção e parou a apenas alguns passos de distância. Olhando por cima das cordas, conseguia ver o seu rosto. Se se tivesse dado ao trabalho de olhar na minha direção, talvez também me tivesse visto por entre as sombras. As nossas fileiras tornaram-se corruptas e têm de ser purificadas, dizia ele. Como as ervas daninhas entre a cevada, os infiéis devem ser arrancados pela raiz. O homem que o acompanhava era muito alto e tinha um rosto estreito. Envergava as cores dos trabalhadores do farol, mas a comprida túnica verde estava bordada com imagens de tritões empunhando conchas. Usava um chapéu alto com a forma do farol e transportava consigo um malho cerimonial que declarava a sua autoridade. Sim, Nicanor, sim, dizia o homem. Todo e qualquer traidor deve ser eliminado sem misericórdia. No entanto, o motivo por que solicitei hoje a tua presença foi para que me dissesses que progressos estão a ser feitos em relação aos sistemas de codificação de mensagens que está a ser desenvolvido pelos nossos amigos na biblioteca. A sua função é antecipar todas as possíveis contingências militares e outras. E a minha função é descobrir como poderão ser usados os espelhos e as trompas para transmitir sinais secretos entre nós. Contudo, não posso começar a trabalhar nos pormenores enquanto não me derem uma lista de locais seguros para onde possam ser orientados os sinais. É verdade que, a partir do farol, podes apontar um raio de luz para qualquer casa na cidade Anubion, desde que exista uma linha de visão desimpedida entre a casa e qualquer um dos espelhos do farol, sim. No entanto, os mecanismos que permitem fazê-lo são deveras complexos e devem ser verificados e testados antecipadamente. É por isso que preciso da lista tão depressa quanto possível. Sim, sim, Anubion, receberás a lista, disse Nicanor. Mas estava a pensar, os espelhos também podem ser apontados ao Palácio Real? Claro que podem. E são-no com bastante frequência. É assim que o rei Ptolomeu e os seus agentes enviam mensagens de um lado para o outro. Uma mensagem em código é emitida com recurso a espelhos numa parte do palácio para o farol e depois a mesma mensagem é enviada a partir do farol para uma parte diferente do palácio. Assim, os agentes do rei, ainda que distantes uns dos outros no complexo real, podem comunicar entre si quase instantaneamente e em segredo, desde que os códigos que usam permaneçam seguros. Impressionante! Não é de admirar que o rei Ptolomeu esteja sempre um passo à frente dos seus inimigos. Mas contigo à frente do farol, o sistema pode agora ser usado também por Mitridates. Mitridates! Quantas vezes ouvirei eu murmurado o nome do rei do Ponto no decurso da nossa longa viagem? Parecia que a sua influência chegava até mesmo ali. Baixa a voz, disse Anubion. A maior parte dos trabalhadores não faria ideia do que estávamos a falar, mesmo que o fizéssemos mesmo à sua frente. Mas se algum nos ouvisse, teria ainda assim de o matar. Considero-me completamente leal ao rei Ptolomeu. Mas Ptolomeu nada pode fazer contra os romanos. E se os romanos não forem parados, um dia devorarão o Egito, juntamente com o resto do mundo. A nossa única esperança de parar os romanos é Mitridates. Enquanto eu estiver encarregado de farol, mesmo que tenha de o fazer em segredo, usarei o seu poder para... Então, és capaz de ver diretamente para o interior dos aposentos privados do rei Ptolomeu? Perguntou Nicanor, interrompendo-o. Anubion franziu o sobrolho. De que estás a falar? Usando os espelhos? Estes lançam a luz a grande distância, eu sei. Mas também podem ser usados para ver a grandes distâncias, não podem? Anubion escarneceu. Onde foste buscar tal ideia? Aos nossos amigos da biblioteca? Sim, estou ciente de que alguns eruditos, especialistas em propriedades óticas e luz, acreditam que é possível criar um aparelho que permita ver ao longe, usando espelhos. Contudo, não foram instalados no farol tais aparelhos. Não foi o que eu vi. Não só é possível ver a grandes distâncias, como do cimo da torre, usando o mais poderoso dos espelhos, se consegue ver a mente dos homens. Anubion puxou para trás os ombros. Já não estás a falar de ciência, meu amigo, mas de magia e de disparates. Nicanor dirigiu-lhe um olhar matreiro. Compreendo. Não podes falar destas coisas, pelo menos não comigo. Pelo menos para já. Contudo, em breve compreenderás que sou de confiança e que podes partilhar comigo todos os poderes do farol. E juntos, tu e eu, usá-los-emos para destruir os traidores que se encontram entre nós, os que se dizem leais a Mitridates, mas não são. Esses morrerão como cães. Anubion ergueu uma sobrancelha e emitiu um grunhido descomprometido. Quanto te vais encontrar com o nosso contacto na biblioteca? Daqui a pouco, assim que te deixar. Muito bem. Diz-lhe que preciso da lista de locais seguros tão depressa quanto possível e que depois disso precisarei de uma lista dos sinais e códigos cuja utilização nos propõe. Compreendes? Claro que sim. Achas-me estúpido, mas sou mais esperto do que pensas. Anubion apertou os lábios. Pensando melhor, diz ao teu amigo na biblioteca que já é tempo de nos encontrarmos cara a cara. Ele não vai gostar disso, pois diz muitas vezes que te deves manter afastado para evitar levantar suspeitas. Ainda assim, ele devia visitar pessoalmente o farol. Pode alegar que a sua investigação histórica requer uma visita e que eu fui suficientemente generoso para lhe oferecer uma visita. Dá-lhe isto para servir de passe. Anubion apresentou uma ficha de cerâmica com um selo. Deverá vir sozinho? Pode trazer o seu novo colega com ele, se quiser. Diz-lhes que estejam aqui no cais uma hora depois do nascer do sol. Agora vai. Nicanor virou-se para partir, olhando ainda por cima do ombro. Roma é a doença, sussurrou. Aparentemente tratava-se de uma espécie de lema, porque Anubion respondeu mecanicamente e Mitridates é a cura. Os dois afastaram-se, seguindo em direções opostas. As suas últimas palavras ecoavam nos meus ouvidos. Sentia o sangue gelado. Antes que me pudesse mover, entraram no armazém alguns trabalhadores e fui obrigado a permanecer escondido. Mal estes se afastaram, esgueirei-me para o exterior e apressei-me a passar pela casa da guarda, cujo soldado continuava ausente. Espreitei para um lado e para o outro, mas Nicanor não estava em parte alguma. O assassino dissera que se encontrar com alguém da biblioteca. Avancei nessa direção, pensando que talvez o pudesse voltar a ver. Mas cheguei à entrada da biblioteca e nada. Com a cabeça às voltas, vagueei rua acima. O que pensaria Antípatro da minha história? Acreditaria nela? Ou escarneceria da ideia de eu ter visto o assassino de Olímpia tantos meses mais tarde e a tantas centenas de quilómetros de distância? E o que dizer daquelas ideias fantásticas sobre o farol e os poderes mágicos dos seus espelhos? Anubion tinha afastado tais ideias, mas o guarda do farol era, segundo ele próprio disse, um mestre do engano e do segredo. O espaço entre dois prédios permitiu-me de repente ver o farol e senti um arrepio, perguntando-me se o olho, sempre aberto, seu feixe de luz, me estaria a observar. Avançando sem destino, a meio caminho entre a biblioteca e a casa de Isidoro, passei por uma taberna. Em dias quentes, como aquele, todas as portas e portadas estavam abertas. Olhei por acaso para o seu interior e no canto mais distante, envolto em sombras, vi Isidoro. Estava sentado, virado para a rua, escutando atentamente um homem sentado de costas para mim. Estava de tal forma desejoso de falar com alguém sobre o que vira e ouvira que quase entrei na taberna para me juntar a eles. Então o homem com quem Isidoro falava virou ligeiramente a cabeça para o lado. Era Nicanor. Nessa noite, ao jantar, Antípatro perguntou-me se eu me estava a sentir mal. Respondi-lhe que tudo estava bem. Então para de te remexer. Até parece que estás sentado numa agulha. E quase não comeste nada da salada de romã. Uma tal perda de apetite não parece coisa tua, Gordiano. Encolhi os ombros. Nem sequer provaste o vinho excelente que Isidoro nos ofereceu hoje, importado da longínqua Quios. Voltei a encolher os ombros. Estava a evitar intencionalmente o vinho. Queria manter o espírito alerta. Deixa o jovem em paz, exótico, disse Isidoro. A utilização do nome falso de Antípatro fez-me cerrar os dentes. Menos vinho de Quios para ele significa mais para nós. Os dois riram em conjunto e brindaram com as taças de prata. Pedi licença e dirigi-me para o meu quarto. Dorme bem, Gordiano, disse Antípatro, enquanto eu me afastava. De manhã talvez tenha uma surpresa para ti. Enquanto entrava no meu quarto, ouvi Isidoro sussurrar. Achas que está doente? De amores, é o mais provável. Uma qualquer beldade deve ter prendido a sua atenção e arruinado o seu apetite. Ah, ter outra vez a sua idade. Isso faz-me recordar um poema. Em vez de ficar a ouvir, fechei a porta, caí na cama e tapei a cabeça com as almofadas. O tempo foi passando, a minha mente estava embotada, dolorosamente vazia. Atirei para o lado as almofadas, regressei à porta e abri-a silenciosamente. Antípatro e Isidoro ainda estavam a conversar, tão baixinho que quase não os conseguia ouvir. O Nicanor tornou-se um risco, disse Antípatro. Contei-te o que ele fez em Olímpia, onde matou o infeliz cínico. Conheci o pobre símio quando éramos jovens em Sidon, mas já não nos víamos há 50 anos. E de certo não era mais agente de Roma do que eu. Mas o Nicanor convenceu-se de que o símio me tinha reconhecido e me ia denunciar. Por sua própria iniciativa, assassinou o símio, sem ter em consideração o que poderia acontecer se fosse apanhado e a sua relação com Mitridates revelada. Eu poderia ter sido exposto juntamente com ele, pondo um fim à minha utilidade, quando esta mal começara a revelar-se. O Nicanor sempre foi estouvado. Agora vê espiões e agentes infiltrados por todo lado. Acho que enlouqueceu. Senti os pelos do pescoço eriçarem-se. Não podiam restar quaisquer dúvidas. Antípatro era um agente de Mitridates. Eu não tinha tempo para pensar, pois Isidoro estava a falar e eu sentia-me obrigado a ouvir. Podes questionar as opiniões do Nicanor, mas não a sua lealdade, dizia ele. Ninguém fez maiores sacrifícios, viajou por maiores distâncias ou correu mais riscos do que o Nicanor. Nem mesmo tu, Antípatro. Não me estás a ouvir, Isidoro. Não são as suas opiniões que eu questiono, é a sua sanidade. Diz coisas que não fazem sentido. O que te disse ele hoje sobre o farol? Algo sobre usar os espelhos para o olhar para o interior do Palácio Real e ler a mente do rei Ptolomeu? Ele tem ideias estranhas. Ele é louco, Isidoro. Sempre foi um pouco louco, mas agora tornou-se ainda mais louco, a ponto de se tornar um perigo para todos nós. Isidoro suspirou. Infelizmente é o meu único intermediário de confiança para comunicar com o Anubion no farol. Tu próprio o disseste, logo no dia em que chegaste. Estabelecer um sistema de sinais usando o farol deve ser a nossa maior prioridade. Uma vez iniciada a guerra entre Roma e Mitridates, o que acontecerá se os romanos invadirem o Egito? A nossa capacidade de comunicar em segredo será absolutamente vital. Os romanos jamais ocuparão Alexandria, retorquiu Antípatro. Talvez não. Contudo, mesmo que o Egito se mantenha fora da guerra, Alexandria estará a fervilhar de espiões. Os romanos são crianças no que diz respeito a preparar operações secretas. Mitridates é um mestre nessas coisas e essa poderá ser a sua maior vantagem. A nossa capacidade de usar o farol para comunicar em segredo poderá significar a diferença entre a vitória e a derrota. Não nos entusiasmemos demasiado, velho amigo. Começas a parecer tão pomposo quanto Nicanor. Isidoro riu baixinho.